Eu tô aqui no meu TikTok, fazendo uma ligação. Eu tô aqui no meu TikTok, recebo mensagem. Eu mandei uma foto pros amigos do TikTok, eu já fiz a vez. Só que no TikTok vai de 6. www.rockno-tiktok-brasil.com.br, o maior site de chat de sacanagem do Brasil.